muito forte, por sinal. Dona doutora Renata Souza tá aqui presente, ao lado do seu esposo, seu Jajá, grande amigo da gente, amigo da família Pop, é amigo do Elson, do Juninho, do Davidson e do Nandinho. A gente vem aqui com eles cumprimentar. Dona Renata Souza, muito obrigado por você estar aqui em nosso show. Fique à vontade, você tá em casa, você é bem-vinda, viu? É você que manda aqui em Primavera, já tô sabendo disso, mas deixa pra lá. Vamos embora. Ao lado dela, a primeira dama, Dona Marília Mello, também, grande amiga da gente, secretária do Meio Ambiente lá em Marituba, primeira dama aqui do nosso amigo, parceiro, irmãozinho Mello. Hoje ele trouxe a primeira dama. Isso que é legal, meu irmão. Tá todo mundo aqui nessa área VIP e a gente vem aqui cumprimentar com muito carinho. Vamos embora, garoto! É o bonde das maravilhas. Se não gosta, sai voado. E agora? Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o flup as maravilhas, vem mandando tipo assim. Desce quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Desce quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Bumbum pra mim, bumbum pra mim, bumbum, bumbum, bumbum pra mim. Desce essa quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza. É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Só não vai apontar pro cara, vai. As musas da praça já aqui com a gente. Se é papo de futuro, levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. Vixe, mano. Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. E agora? O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Grita aí no baile só quem quer beijar na boca. O bagulho. Eita, tá todo mundo na pedra, meu irmão. Quem quer beijar na boca? O bombom tá mandando a pegada é louca, hein? Mas o bagulho aqui é sério e vê se para de gracinha. Dá um grito no baile quem tem amiga galinha. Levanta a mão no baile quem tem amiga galinha. E pra começar, beija, beija, beija, beija, beija, beija, beija, beija, beija, beija, beija, tá calor, tá calor. Os garotos da praça também aqui com a gente, em companhia das suas musas. Beija. E vai no chão, e vai no chão. Vai pro chão, e vai no chão. Vai no chão. Vem com o MC Sapão, desce até o chão. Desce até o chão, desce até o chão. Ao chão, com o MC Sapão, vai.